saudade, palavra linda que todos querem falar. Pra gente sentir saudade, saudade tem que deixar. Saudade neste meu peito chegou a criar raiz. Saudade de longe vem, é saudade de alguém que já me fez feliz. Já fazem quase 3 anos, não tenho notícias suas. Apesar de tanto tempo, a saudade continua. Velhos guardados de amor, tempos que não voltam mais. Queria eu ser feliz e a saudade não quis e nem me deixa em paz. Que maldita saudade, por que me maltrata assim? Será que aonde ela está sente saudade de mim? Foi uma linda mulher, perdição da minha vida. Saudade eu peço a você para sempre esquecer essa ingrata fingida.